B, com 4 já tô na meia. E qual a alternativa? Beleza, é, então, após a, eu esqueço, é, considera a via, tá? Após a voz, direto ele ouve. Direto ele ouve, ajuste na 096, parcelamento de táxi, torre 198, ponto decimal 62 e bom voo. Romeu, tchau. Papá Romeu Charlie, aponte cara na previsão. Papá Romeu Charlie, controle. Estamos interceptando o desvio após o Cario Zan. Romeu Charlie. Gente, aponte Cario Zan. 1-3-8. Se presente pro, podemos interceptar o LS, Romeu Charlie? Confirme, desvio de informações. Informativo. Gente, vou na Produzan para desvio, já posso estabilizada. Gente, Produzan, portal estabilizado, Roberto. Tchau. Tiago Delta está autorizado a alinhar e decolar a pista 17, vento 320 graus com 089. Mike Eco Delta. estabilizado, tô capa vista, Papa Romeo Charlie. Papa Romeo Charlie, complete na LS Zulu, chame torre 118 nesse momento. 186, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Muito bom dia, Papa Romeo Charlie, fui LS, tenho capa vista. Já baixado travado, Romeo Charlie? Afirmativo. Romeu, corrigindo, Papão Romeu, Charlie, quanto à aproximação, ajuste no zero no meio, os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados devido obras, o vento 13 no 0 graus com 0,7 nós, livre pouso, pista 28, Papão Romeu, Charlie. Sente, livre pouso, sente das condições, Papão Romeu, Charlie. Mike Eco Vitor decolou os 47, chama o controle 119, decimal 35, bom voo. Delta. Atenta ao Urubus. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, acessão a 500 pés, corredor da Serra, posto da Barra. É, possibilidade de direto Manati? Autorizado, direto Manati, mantendo 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Certo. After turn right, your departure will be arrow with transmission, milling. Salvador departure, 19.25, score 5010. Okay, if you could change our altitude, it was 290, instead of 390 for the request, but Upper Whiskey 5/8 off of runway 28, climb maintaining 3,000 feet, then a right turn for the Aaron departure, squawk 5010 11935 on the frequency for American 980. Cabeceira 28, tá em 379, a linha e mantém. E mantém a 28, tá em 379. Papão Romeu Charlie, seu solo foi 50, livre à esquerda, chama o solo 121, decimal 9. Esquerda 219, Papão Romeu Charlie, bate. Tá ciente que após a decolagem irá manter pro até 3.000 pés antes de iniciar a curva esquerda? Ciente, tá 3.179. Ciente, tá 3.179, informa os últimos 90 metros da pista 28 fechados devido obras, últimos 90 metros, vento 3.20 graus com 0.79, livre decolagem, pista 28, tá 3.179. Decolagem, tá 3.179. Salvador, OFJ-6709. Enviou 340 para Brasília. Quanto para quanto? Autorizado Brasília, 340, autorizado 17, decola da pista 28, após a decolagem vai ter a proa até 3 voltas, e então curva à esquerda, subida a gole, transição exala para levar o fito. Controle 1-9-35, aciona 5007. Sinal 25, Eco Índia November. É, Guinja November, está ciente, está cruzando a 90 para 1-0-0, chama a Recife 1288 e 123-3325. 333 é o Guadalajara. Gente. Tá Nove decola de Salvador 52, chama o controle, 119 decimal 35. 935. Salvador, TAN 3179. TAN 3179, contato radar livre da restrição, sua para o nível 340, sai da gola e volta. 340, dá pra gente pode voar, Hilde? Mantenha suspensiva a saída para 3579. Afirmativo, vou no gole, dá presente. Confirmando, está livre 340 para o TAN 3179. Afirmativo, autorizado a sessão para o 340. Para o 340, 3179. Chimitax. Chimaratax, 09. 128, 13325. 128, décima 8, 13279. 1228, 1288. 128, decimal 8. Ciente. E o outro é 13325. Afirmativo. Na escuta da torre? Papapá, Mike, Eco Delta, mantém 500 pés, frequência livre para coordenação, reporte para regresso Salvador. Afirmativo, aguarde a coordenação com o Centro Recife, Romeu Golfo Vitor. De estacionamento. O meu Golfo Vitor autorizado para Serra Novembro, Índia Uniforme, no nível 80, plano Yankee, decola da pista 17, com curva à direita, saída Gole Eval, a por direto. Controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, acione 5002. Para o táxi, chame 118, decimal 6, Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, pátio 5, livre acionamento, reporte táxi. Bravo, reforma, confirme o pátio. Mike Bravo, reforma, livre acionamento, mude sua saída para a saída Coral. Decolada da pista 17, primeira curva direita, saída Coral, aerovia Golfo 677. Plano 3304, acione identificação, autorizado chegada e pitch, desça e mantenha nível 070. Pessoal, 19 da ponte espera pronta. Prossiga. Autorizado a alinhar e decolar a pista 28, informa os últimos 90 metros fechados devido a obras, os últimos 90 metros, vento 310 graus com 07 nós, 6709 da web. É livre alinhar e decolar a cabeceira 28, sente dos 90 metros, manter pronto, é 3000 após curva esquerda, role, role, ofício. Confirme que chamou o táxi? De táxi, reporte na Papá para o ingresso piste no 7. Na 709 decolou ao 05, chama o controle de 109.35, bom voo. Muito obrigado, até bom dia. Passa 1300 pés. Ambiente 6709, contato radar, surpreendeu 240, perfil Guarda Fita. Pessoal, Guarda Vão Fita. 340, mole, vão fita. dia, sua identificação, autorizado, chegada e pitch, desça para o nível 040, espontímetro no 0 no meio, vigilância radar. 040 no 0 no meio, possibilidade de voar e pitch? Repite. Confirmando então, voando e pitch, então 3259. Bravo Uniform, mantém a posição na papai, já tem um tráfego da 17 que irá iniciar a rolagem. Pode voar e pitch? Autorizado. Grato, 3-8 Bravo. Jet 6709, passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, alternando, senhor. 13325. 3325, muito obrigado, até um bom dia. Vai atingir o 070-03304. Isso para 2000 pés, estou tímido no 096, informe no curso localizador, 3304. 2000 no 096, reportarei no localizador, 3304. Zero, chama o controle, 119.35, bom voo. Aproveita, obrigado, valeu. Salvador, bom dia, Patapaga, Romeu Golfe Vitor, Nagoli. Romeu Golfe Vitor, contato radar, sou para o nível 080, perfil Guardaval. Perfil Guardaval, Golfe Vitor.